Hoje o nosso tema é um tema bem interessante, função da consciência. É bem interessante a gente estudar um pouquinho sobre isso, comentar sobre o que é a função da nossa consciência, né? Às vezes nós pensamos assim, por que nossa consciência de nós encarnados, ou seja, desencarnados, não nos dá um alerta, né? Antecedendo os nossos erros. Será que essa voz é tão malvada que espera silenciosamente qual inimigo se utilizando de nós como presas do mal? Será que é isso que a nossa consciência faz? Para então depois, né, nos julgar sem dó, sem piedade, sem misericórdia, porque nós sabemos que quando a gente comete um erro, a consciência fica pesada. Na verdade, até temos alguma razão em pensar dessa forma, mas a gente não deve ficar se utilizando disso, querendo comprovar certas atitudes, né? Ah, porque eu não me dei por conta, ah, porque a minha consciência não me alertou antes. Acontece que nossa consciência é um tribunal dentro de cada um de nós, para julgar os nossos atos, as nossas atitudes, e não para nos advertir ou questionar o que fazemos com a nossa liberdade que desfrutamos. Isso é de nossa inteira responsabilidade. Vamos pensar assim, num juiz, num tribunal terreno. Nós nunca somos chamados perante um juiz para ele nos alertar do que é certo, do que é errado, né? Nós só vamos em frente ao juiz para ele nos julgar. E a gente deve de ter isso na nossa mente. E a sabedoria divina, com a sua total consciência, sempre sabe de tudo o que nós fizemos, o que nós pensamos. Se nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, que não seja do conhecimento de nosso Pai, imagine as nossas atitudes e os nossos pensamentos. O quanto é importante da gente, assim, ser policiado. Eu sei que isso é um processo difícil, isso é um processo, assim, de reforma íntima, que é um trabalho bem complicado, e ninguém muda de um dia para o outro. Que ninguém tenha essa preocupação, porque é um processo lento, é devagar, é nós nos conscientizarmos a cada dia do que nós fizemos, do que é certo, do que é errado. Nós somos pessoas adultas, pessoas inteligentes. É claro que a gente sabe quando faz o certo e quando faz o errado, né? E a gente sabe até um pensamento, por mais pequeno que seja, se eu falar alguma coisa para um irmão que eu queira ferir ele, né, pode ser um nada, assim, mas eu lá dentro sei. E isso é o dedinho de Deus na nossa consciência. A pessoa não pode ter nem percebido que eu quis cutucar, mas eu sei que eu quis. Então, é interessante a gente, né, ter esse cuidado. E também, né, todo esse processo são lições para o nosso processo evolutivo. Sem o que nós nos tornaríamos assim estatizados, paralisados. E sabemos que diante da vida nada para, né? Tudo se movimenta, tudo segue, tudo tem um ritmo, né? E a gente, quando pensa nisso profundamente, a gente sabe que é um progresso constante. até essa nossa conscientização. A providência divina tem seus caminhos para cada um de nós. Traça esse caminho. Nós não chegamos aqui assim, soltos ao léu. Meditemos sobre os ensinamentos do Cristo que passou pela Terra. Vamos pensar um pouquinho assim. Um espírito daquela escola, um espírito de luz, que na verdade acho que é o único espírito de luz, é Jesus. O quanto de sacrifício ele fez para poder se manter na Terra, nesta atmosfera pesada, para nos trazer lições, para nós aprendermos, para que a gente possa encontrar o reino do céu um dia. Nem que isso leve muitas encarnações. Mas esta foi a intenção dele. Então vamos procurar entender com toda sinceridade e neste clima de luz consultar a nossa consciência. Quando devemos, o que fazer ou não fazer. Tenho certeza que ela não se omitirá de nos dizer o que é certo e o que é errado. Na consciência das criaturas está um juiz implacável, que tanto indica rumos, quanto aponta os equívocos também, suas variedades, as intensidades e as gravidades. Somente nos conselhos da consciência oferece ao indivíduo as condições amplas para viver feliz nesse mundo. Somente consultando a nossa consciência a gente já tem essa noção. Assim, comandando corretamente para conquistar, para a conquista desse mundo. O luminoso Senhor de Nazaré, ao afirmar que o reino dos céus não está forjado em construção de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, né? Então é aqui dentro que temos que melhorar para que essa melhora se estenda para fora. Bem, reconhecendo que não podem existir felicidade e júbilo sem entendimento, sem conhecimento, sem preparação nas realidades mais exigentes do homem. Reconhecendo que tanto a consciência significa a presença de Deus em nossas vidas, como no reino de Deus, é a própria maturidade da consciência. Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 1, livro 3, na questão 621, ele pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é: na nossa consciência. Se nós seguíssemos as leis de Deus, como nos dizem as Escrituras, como nos falou Jesus, não precisaria existir juízes humanos. Com certeza. Mas nós ainda estamos num estágio evolutivo bem distante, assim, de seguir, sem que tenha uma lei humana que trave as criaturas. Infelizmente. Mas um dia também chegaremos lá, se Deus quiser, né? O travesseiro mais confortável que nós temos é a consciência limpa. Não tem nada melhor do que tu deitada em noite e pensar assim: eu passei todo o meu dia sem prejudicar ninguém. Eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance, que eu pude fazer. Isso é uma consciência tranquila. A consciência do homem pode conduzi-lo ao reino dos céus, quando buscada assim com devotamento, acreditando, seguindo as leis do nosso Senhor, né? O Espiritismo não só sabe, como tem certeza que a vida não acaba no túmulo, que ela continua. E a consciência é a nossa companheira inseparável, tanto encarnados como desencarnados. Muitas vezes, muito a gente sabe de espíritos que estão desencarnados e não conseguem fazer a passagem para a espiritualidade porque a consciência os segura. Que ela é o maior juiz. Assim sendo, então, procuremos Deus desde agora a fazer o bem onde for possível, a praticar a caridade, a ampliar o amor em nossos corações, a enxergar o nosso próximo como nossos irmãos. Sejam eles quem forem, façam eles o que fizerem, todos eles têm uma centelha divina. Não existe um irmão encarnado, por mais comprometido que ele seja, sem a centelha divina. Então vamos enxergar todos como irmãos. Porque a gente sabe, né, e a gente sente, que ainda tem pessoas que às vezes se acham num grau superior, por condição social, por posse de alguns diplomas, alguns títulos que não significam nada aos olhos de Deus, porque aos olhos de nosso Pai Maior, só importa o que está no nosso coração. Porque quando nós chegar lá, nós vamos chegar de mãos limpas, nós não vamos levar nada daqui, nada mesmo. E para que quando formos consultados, sejamos recebidos como príncipes da paz, a nos conferir com alegria a vitória do amor. E nunca mais, com certeza, nos atormentaremos.